Fala, galera! Tá começando mais um RPG Mania. Meu nome ainda é Juan. Meu nome é Thiago. Por que ainda? Sei lá, vai que eu tenho que mudar de nome. Não sei, né? Às vezes. O quê? Tu fez uma aposta por aí? Não, eu... Ah, foi estranho. Eu tava no México. Aí tinha uma bruxa e tal. Ih, cara. Tanta coisa aconteceu na minha vida. Essa semana, né? Foi semana de feriado, né? Foi a semana de... Foi, verdade, verdade. Foi semana de feriado. Grandíssimo feriado. Na verdade, não é Ostara, porque Ostara não é nórdico. Mas a gente comemorou o Blot da Primavera. Isso foi legal. Grande comemoração, pra quem não sabe, o nosso amigo Juan, ele é... Asatruar. Então um beijo pros Asatruas. Um grande aperto de mão e um... Caloroso abraço. E um caloroso, uma calorosa reverência com a espada. É isso aí. É o que tem pra hoje. O que é que tem pra hoje? É o que tem pra hoje. Então tá, né? Então vamos. É. Qual o tema de hoje? Cara, depois da pausa que a gente tá tendo muita mudança, muito crescimento. Graças a Deus, estamos crescendo. Em todo o site. E a gente chegou no episódio 13, que vai ser o episódio antes da mudança. E a gente sabe que 13 não é um número muito legal. É um número do Zagalo. O Zagalo gosta do 13. 13? É. Quem é o Zagalo? Você não sabe quem é o Zagalo? Não, não sei quem é o Zagalo, cara. Teta campeão mundial de futebol. Ah, futebol. O Zagalo, cara. Vocês vão ter que me engolir, tá vendo? Não conheço, não. Então esquece. Futebol. Mas ele gosta do 13. Fica aí a... Fica esse adendo. Ó. É. A gente podia pular pro episódio 14. Não podia? Mas não. A gente tá no 13, né? Então a gente vamos tá no seguir 13. O 13. Vamos fazer o 13, vamos né? Vamos seguir o 13. Cara, o número 13 é muito complicado. Pra mim não, eu gosto. Não, você gosta do número 13? Não gosto. Eu separei aqui na Sensacional Cola da RPG Mania... Uns factoides sobre o número 13. Vambora? Vamos a eles. Qual o primeiro? O primeiro começou há muitos e muitos milhares de anos atrás. Numa galáxia muito distante? Em um conjunto planetário mais distante ainda. Tem a ver com o tal de Anakin Skywalker? Na verdade, não. Aconteceu num lugar distante, mas não tão distante assim. Ah. Aconteceu em Valhalla. Ah, grande Valhalla. A gente tava lá, né? Cara, ainda não, ainda não. Quem sabe? Eu não tava vi o Valhalla. A gente acompanhou o Valhalla na agora a nossa gloriosa saga de Asgard. Nossa, cara, que isso. Grande Cavaleiro do Zodíaco. Um dia, quem sabe, Niflheim. A nossa querida Freya. Um beijo pra Freya, né? Ela merece. Um grande pote de leite. Pote de leite? Não sei, não sei. Perdão, Freya. Eu vi um filme, vou parar um pouquinho, eu vi o filme Valhalla Rising, que é com o Mads Mikkelsen. É bom? Excelente filme. Não, tem o Idris Elba? Infelizmente não, cara. Eu sei que seria infinitas vezes melhor se tivesse o Idris Elba. Eu que sempre reclamo aqui, né, que ele tem que estar no próximo 007, ele tem que ele ser o 007. Vai estar no próximo 007. Ah, mas eu já falei isso bem antes, né, quando houve o Big Bang e eu vi aquela poeira cósmica. Aquela poeira cósmica fez uma frase. E nela estava assim, Idris Elba será o 007. Assinado, Thiago. Então, mas você sabe que para a poeira cósmica que existia, ela tem que ver, ela veio de uma pedra, correto? Isso. Nessa pedra, só fez essa poeira porque eu estava talhando na pedra. Idris Elba, melhor ator de todos os tempos, 007. Não aconteceu. Hashtag 007. Na explosão, quando teve a explosão do Big Bang, e quando teve os buracos negros estavam tomando a frase Idris Elba será o 017. Antes de tudo isso tinham gases, e cada gás, tipo argônio, assim, eles estavam em ordem no universo para formar a frase Idris Elba 007. Sabia que o Idris Elba, ele nunca ligou um chuveiro na vida? Uau! Ele só para em frente ao chuveiro, fala com aquela voz dele, o chuveiro se emociona e chora. Aí ele pode tomar um banho. Muito boa essa. Ele tá virando um novo Chuck Norris, né? Certamente. A gente podia ter um fato do Idris Elba. Barra Chuck Norris, que é muito bom, né? É. O Chuck Norris tem um que quando Deus falou, faça-se a luz, ele mandou Deus falar assim, ó. Fala por favor. Por favor, né? Ninguém? O Chuck Norris não segue a moda. Ou... A moda te segue Chuck Norris, mas não por muito tempo, porque ninguém segue Chuck Norris. É, tem outra também, né, que a cobra mordeu Chuck Norris e depois 7 dias agonizando, vomitando, fazendo várias coisas, a cobra morreu. É verdade. Coitada da cobra. Olha, caraca, cara. Enfim, eu tava falando do Valhalla Rising, que veio do número 13, que tem a ver com a história nórdica. Cara, o que aconteceu? Os 12 deuses nórdicos estavam naquele banquete que tem que ter sempre. Entendeu? Lógico, bastante... Muita comida, muito javali, hidromel, essas coisas que ele grande gosta. Grande hidromel. Um abraço pra hidromel, pra quem não experimentou ainda, experimente. Que é ou bom. Não experimente, pois você não sente o álcool agindo, daqui a pouco você tá dançando nu com coisa de abajur na cabeça. Coisas que o hidromel faz com você. Coisas que a gente podia ter, né? Hidromel e rum, uma garrafa de rum. Sempre quem não gosta de garrafa de rum? Guarda em rum, cara. O rum tem que ser guardado. Um bom rum, você nunca consegue. Um rum. Só que os 12 deuses, desculpa pela tosse, mas os 12 deuses, eles esqueceram de convidar. Esqueceram, entre aspas, né? De convidar um carinha. Quem é esse carinha? Loki. Ah, o grande que é deus da trapaça. O 13º deus. Ah. E tem muita gente que associa Loki com caos, essas coisas assim. Ele é um grande pregador de peças. É, ele é tipo o Máscara, né? Lembra que o Máscara ele foi é tipo inspirado... Máscara, era uma máscara de Loki. Não é esse Loki que a gente viu no Vingadores, claro, mas o Loki mas é o Loki legal. Que a gente viu no Máscara, será? Aí, não sei, acho que não. Não, naquele primeiro Máscara, que é muito bom, né? Com a Cameron Diaz, né? Ah, e o Jim Carrey também, muito bom. Sempre legal. O Loki ficou boladão. Falou, como assim, cara? Como assim a gente... Esqueceram de mim? É. Foi aí que surgiu o filme. Esqueceram de mim. Loki Edition, né, sabe? O que aconteceu? Loki chegou, criou aquele caos que ele sempre cria, aquela intriga, né, aquele drama. Falou, vamos jogar um jogo. Do nada ele falou isso, vamos jogar um jogo. Chegou, tinha Baldur, que é um grandíssimo, poderoso deus. E ele disse... Ele tá pensando que tem que falar outra coisa. O quê? Um grandíssimo filho de uma... Não, Baldur não. Baldur é filho de Frigga. Grande sabe Frigga? Disso? Que é a mulher de Odin. Deus ia chegar. A única coisa que Baldur, ele era imune a todas as outras coisas. Porque Frigga, quando ele nasceu, passou em todos os mundos e falou, pô, não mata ele não. Pode ser? Aí todo mundo, pô, beleza, Frigga, eu não vou matar ele. Só que ela não falou com o Visgo. Ah. Falou, pô, Visgo é um lixo. Não vai matar o Baldur, né? Loki foi, pegou o Visgo, colocou na ponta de uma flecha. Jogou pra Baldur. Já era. Já era, cara. Baldur morreu, mas ele voltou depois, então. Tudo tranquilo. Tá tudo bem. Pode... Fiquem tranquilos, Baldur voltou. Tem até um jogo, Baldur's Gate, eu acho, se não me engano. Isso é muito parecido com o cristianismo, né, cara? É, a ressurreição de Cristo. Teve Judas, que era... Um grandíssimo filho de uma... E aparentemente Mária. Ele foi... Foi falam que Jesus foi traído numa sexta-feira pelo 13º apóstolo, que é Judas, eu acho que é isso, né? É. Faz sentido? Não sou cristão, então não sei. E segundo essa mesma mitologia, eles acreditam que foi uma sexta-feira 13 que ele... Ótimo. Ele também voltou como Baldur. Dias depois. A Páscoa tá aí, né, pra comprovar. É verdade, tá chegando a Páscoa, né? Chocolate. Grande chocolate de que a ovos. Páscoa... Grande chocolate de ovos para a vocês. Páscoa é uma... É uma tradição, a gente vai falar mais sobre isso. Muitos hotéis e prédios, eles não têm o 13º andar. Eles é tipo já pulam do 12 pro 14. A UERJ em si, ela não tem o 13º andar, sabia? Do 12 vai pro teto. Teto. Não tem o 13º, é o teto. Já vai direto. Todos os aviões não têm o 13º corredor. Olha. Do 12, 14. Os aviões não têm o 13º corredor nem a fileira 13. Então, por exemplo, você está no aeroporto. Se tem 12 fileiras, não tem isso. Vai para a 14ª. Reinicia. Você sabia, Thiago, que tem um grupo na França de pessoas que são contratadas para chegar numa festa que tem 13 pessoas e completar para 14? Para não dar azar na festa? Caraca! Eu não sabia disso. Você liga pro serviço. Diz que 14, né? Nós vamos mandar, é. Imagina se não fosse 14, 14. Diz que 14. Ai, meu pai do céu. Sexta-feira era o dia para execuções na Europa. Só isso já, já é... adiciona alguma coisa na... Toda essa mística. Mitologia, né? Da sexta-feira 13. E o grandíssimo presidente Roosevelt nunca viajava no 13º dia de nenhum mês. Porque, só voltava a saber que ele morreu também no, numa sexta-feira 13. Mas ele morreu, Thiago. Foi? Não, mentira. Caraca. Uf, que isso? Cara, eu queria saber. A gente tem, beleza, sexta-feira 13. Mas 13, superstições, seja. Temos as principais superstições que tem. Primeira delas, o gato preto. Ah, o gato preto é... Gato preto é o principal mito, não pode ver o gato preto na rua. Já cruza pro outro lado. É, isso é um mito. Por quê? Eu tenho um gato preto. Você tem um gato preto? Eu tenho um gato preto. É o primeiro gato preto gay da história. Sério isso? Ele é uma menina. Na verdade, ele não é ele, é ela. Ela? É uma fêmea. Ele. Só que a gente não sabia que era uma fêmea e botou o nome de um macho. Ah. Então ficou Toquinho. É, mas é ela. Mas é ela. E é um gato preto. Uma gata preta. É uma gata preta linda com os olhos amarelos. Olha só. Um beijo para ela. E tranquilão, não tem nada a ver com nenhuma situação. Tranquilo. Ela é muito carinhosa. Entendeu? Apesar dela ser minoria, né? Às vezes ela fica meio assim, tá andando, fica meio esguia. Mas com mas o tempo é dela. Gato, né? Não tem nada a ver com ser um gato preto. É isso aí. Ela é muito. Adora uma ração, fala mel. Normal. Normal. É como se fosse normal, cara. É. Só que ela é preta. Olha. Bem mais legal, porque eu gosto de preto. Isso aí. Um outro mito que tem sobre o gato preto é o espelho quebrado. É o espelho quebrado. Você quebra o espelho. 7 anos de azar. Nem fala isso, cara. Eu já quebrei tanto espelho na minha vida. Vou falar em 7 anos, né? Não. Aquele dia. Nem fala. 7 anos. Tá tranquilo. Tem tá um tranquilo. Brinde aqui? Tem não, tem maldição não. Tá tranquilo, tá tranquilo, já tô desenrolando altas coisas já. Fica tranquilo. Sem maldição, né? Então, o vidro quebrado é um grande mito. Não também. Só o vidro, não, todo o espelho. Em si. Eu ouvi falar que era. Tem um pessoal que fala, né? O pessoal que trabalhava nas casas antigas e. É, o mito é do século XVI. Uhum. É, dizendo que os espelhos de vidro eram raríssimos itens. Só para a alta sociedade. É, eles usavam... Normalmente o espelho era aquele bronze, né? Um metal polido. E se quebrasse um deles naquela época, uma grande parte dizia que os espelhos refletem a alma. E em quebrar, você significa que está quebrando o seu eu interior. Espelho e fotografia. Sabia que fotografia também prende a alma? É, por isso que as bruxas não gostam de tirar foto. E por isso que os vampiros não Nunca, eu nunca tiro foto vampiros... exatamente por isso. Tenho medo daí. E os vampiros também não tiram foto nem refletem no espelho. Porque eles não têm alma. Não tem. Ó, vampiro Lestat. Grande Lestat. Na boca do Nosor não, é... Olha, na boca do Nosor. Como é que é o nome do... Nosferatu. Nosferatu. Na boca do Nosor não tem nada a ver, né, cara? Às vezes, quando eu vou falar do Jake Gyllenhaal, eu falo de Joe Jerônimo. Eu não sei o que acontece. Coisas da língua portuguesa. Não. Um grande mito também é o trevo de 4 folhas. Nossos queridos irlandeses, eles têm o trevo de 3 folhas. Entendeu? 4 folhas. Eu tenho o trevo de 4 folhas crescendo na varanda assim da minha casa. Eu não tenho trevo de 4 folhas. Tem como tirar uma muda e trazer aqui pra cá? Acho sim, eu vou pegar um pouquinho de terra e vou trazer. É isso aí. Sorte dos irlandeses. É isso aí. Grandes irlandeses. Os irlandeses são ruivos, né? Quem não gosta de uma pessoa ruiva? Ruivos, contudo, não tem alma. Olha? É. Um mito? Eu li na internet. A internet é grande verdade. Quem vai mentir na internet, Thiago? Ninguém mente. Pô. Você mente, meu querido NPC, na internet? Sim ou não? Deixe nos comentários. Ninguém mente na internet, Thiago. Muito menos os nossos queridos NPCs. Deixa eu ver. Tá ligado. É isso aí. Enfim. A razão dessa superstição... estatística mostra que em a cada 10 mil trevos são de 4 folhas. Um em cada 10 mil, 4 folhas. Então tem que nascer 9.999 trevos. Para nascer um de 4 folhas. Então, por então isso, é raríssimo e é muito... Ah, não dá sorte, tá ligado? Eu acho que eu carrego. Dá até pra fazer um vídeo, se você quiser. Eu carrego, acho que na minha carteira. Carrego. A gente vai fazer um... Um videozinho? Um videozinho legal, mostrando. Eu tenho 3 ou 4 folhas na carteira. Vamos fazer um vídeo. Não, não ajuda a trazer dinheiro, já aviso pra vocês, entendeu? Mas é uma forma de superstição. Superstição, né? E essa crença deles veio no seu início da Irlanda com o dubismo. Ah, tô ligado. O pessoal que é tipo alquimista, né? Não dubismo, né? Dudismo. Ah, o pessoal é tipo alquimista mesmo. É isso mesmo. Então, seguiu bem no início e essa crença é bem interessante. Eu gosto. Eu gosto do tribo de quatro folhas. Primeiro que ele é verde e segundo que ele tem quatro folhas. Só isso já. Já é um grande... É que nem Super Mario, né, cara? Grande Super Mario. Ele é super. E ele se chama Mario. Mais que isso, né? Só dois dias. O que você quer mais? Mais que isso, só se a gente tivesse um irmão chamado Luigi. Oh! Será? Música de suspense, produção. Sei, né? Casos de família, tá ligado? Caraca, cara. Uau. Enfim. Bolei. Tudo nosso. Uau. Enfim. Uma grande superstição também é o nosso querido pé de coelho. Pé de coelho? Primeiro que ele é um pé e segundo que ele é do coelho. Uau. Dizem que tem que ser o pé de trás, né? Choquei. Pé de coelho. É o que eles falam. Tipo, isso começou também na cultura nórdica, cara. Grande cultura nórdica. Com suas crenças. É, não. Os coelhos são importantíssimos pro pessoal viking, né? Tão importante que eles se tornaram o símbolo do feriado de Ostara, que não é muito viking, mas é como se fosse a Páscoa que veio se tornar, né? É, grande Páscoa, né? Que tá aí chegando, né? Mas você sabia que o pé de coelho, ele veio por um engano? Olha! É. Porque o coelho, ele é muito parecido com a lebre. E a lebre é um dos poucos animais mamíferos, assim, quatro patas, que correm com as patas de trás, eu tô me enrolando pra fazer, com as patas de trás encostando no chão primeiro. Isso é um sinal de grande prosperidade, que nem o porco, entendeu? Caraca. O porco, ele joga a terra pra frente e tal. Tanto que no final do ano não é bom você comer nenhuma ave, né? Que a ave cisca para trás. Caraca. É legal você comer um porco. Javali, essas coisas assim, vem tudo da cultura nórdica. E, cara, isso era muito diferente, porque que animal que corre que a pata de trás toca o chão primeiro? Eu conheço pouquíssimos. Até o cachorro. Coelho. A lebre. O coelho corre com a pata da frente primeiro, sabia? É? Aí eles se enganaram, porque é muito parecido. E acharam que esse animal era mágico. E, nossa, tudo de bom. Mas, na verdade, é tudo... É tudo um grande engano. Olha, que bom. Desvendando, somos tipo os beefbusters das superstições. Os caçadores de mitos. Thiago, eu vou te falar uma coisa. A gente tá chegando naquela hora. Ai, meu pai. Aquela hora. Não! A hora do Idris Elba. Não, infelizmente, toda hora é a hora do Idris Elba, né, cara? Idris Elba, que você sabe, né, que eu falei primeiro. Antes disso, antes de falar do Idris Elba, eu falei que o Ben Affleck seria... Não fala do Ben Affleck. Não fala do Ben Affleck. Vamos comentar aqui. Eu falei antes que o Ben Affleck vai ser o ganhador do Oscar, próximo Oscar de melhor ator. Fazendo o Batman. Na verdade, não. Ele vai ser o ganhador de Oscar com o novo filme do Kevin Smith. Ele vai voltar e vai ser sensacional. Talvez ele volte. Mas, cara, ele tá gravando um Batman. O Kevin Smith ia ter o Johnny Depp. Pro Ben Affleck é... É, Johnny Depp que faz lá aquele... O Gila Point. É, e faz também o Pirata do Caribe. Enfim. Pirata do Caribe, Idris Elba. Não, não adianta fugir. Não adianta se esconder. Porque a pergunta do dia vai chegar e vai encontrar você. Não, vai! Thiago. Pergunta do dia. Thiago, você tá preparado? Não. Tem certeza? Não. Tá preparado mesmo? Não. Enfim, vamos lá. A pergunta do dia é: qual é a sua superstição? Não é difícil. Essa a gente pode concordar, a gente pode discordar. Tô tentando fazer uma coisa mais pacífica pra pergunta do dia. É, né? Porque as outras tá tendo um pouco de discórdia. Deu muita discórdia. Lembrando que aquela última, lembra? Qual foi? A última foi não, mulheres. Não a última das mulheres, mas aquela outra do Idris. Não, não fala. Eu maravilhoso e perolado de Idris Elba. Perolado? Com uma garrafa de Bonange. Perolado. Perolado, cara. Perolado. É isso aí. Tá, vambora. Não, tá ficando estranho. Tá ficando meio... Uau, né? Meio sinistro, talvez. Música de terror. Trilha sonora, nosso querido editor. Nosso editor tá... Tem que achar alguém pra ser editor, porque o editor de agora tá muito cansado, cara. Você, meu querido NPC, você tem uma vasta experiência com edição. Mande uma carta. Não, carta não, né? Manda um e-mail. Seria legal, cara, receber carta. Seria, né? Não, carta não pode vir com Antrax. Ah, então... Então manda, ó, manda um... Uma carta e-mail. Eletrônica. Uma carta eletrônica, o famoso e-mail, ou e-mail. É maior. Para o endereço que vai estar aí no, na descrição do nosso querido podcast. Sim, sim, sim. Mandando dúvidas, sugestões, um beijo, um abraço. Ou, se você quiser trabalhar com a gente, só mandar. Estamos aí, a gente está contratando todo mundo. É, e se você quiser mandar um e-mail bomba com uma doação, pode mandar. É, qualquer coisa a gente aceita, tá ligado? Até papel A4. Também serve, que estamos precisando de papel A4. É isso aí. Falando em papel A4, cara, uma coisa que tem tudo a ver, tá na hora da nova, da reformulada, da crescente, magnânima, enormenta. Ó, oh, enormenta? Eu gostei dessa... O que que significa enormenta? Eu não faço a menor ideia. Você, meu querido NPC, que gostou dessa parada, enormenta. Dá um like. Dá um like e... Dá um like e dá um share. E na, no giz, né, o que... É isso aí. Significa... ADD, que a gente é CC. Tá bom. A nossa reformulada Mulher do Google. E Mulher do Google. Mulher do Google. Ela que tava bem safadinha, né? Ela tava. Mas agora ela tá reformulada, cara. Depois que ela viu o segundo doutor de CC. Agora ela saiu totalmente do Google. Olha. E tá somente com a gente. Mudou até a voz, acredita? Olha. Ela fez, depois que viu os 50 anos de ciência, ela sim, fosse... sim, ela ficou toda estranha. Cara, eu nunca vi ninguém mudar a voz depois de ver um filme. Então ela tava tentando colocar uns negócios assim na garganta, acabou afetando as cordas vocais. Dúvidas, né? É um mito, né? Ela virou um mito. Mitos da RPG Maria. E mito da Mulher do Google, que não tem nome. Ainda. Por enquanto. Na verdade, não, ela não tem nome, não tem nome, não tem nome, não tem nome. Eu quero colocar o nome dela de... Xoxana. Não. Lembra Xoxana? Bastasse de igual? Xoxana! Au revoir, Xoxana! Quero colocar o nome de... Um nome pomposo, sabe? O nome... Mas Xoxana é gostoso. Não, como se fosse gostoso um nome... Gostoso não, ué. Olha só. Não deixa de ser, Thiago. É, também, deixa de ser. Não, eu não vou tirar a sua razão. Mas a Xoxana é um nome bonito, pomposo. É um nome bonito, mas eu queria um nome imperial, entendeu? Quando eu vou fazer um personagem de RPG, eu coloco um nome muito... Sabe, Baz de Pinas, Venceslau Leopoldo. Eu queria um nome assim pra mulher do Google. Pô, então a gente tem que procurar nos livros de história aqueles nomes gigantes. Um nome grande, cara, é isso aí. Sim. Um nome enormento para uma mulher enormita. Mulher do Google, nos agradecido com a sua sabedoria digital. E sua voz reformulada. Tudo bom, galerinha NPC? Antes de iluminar o podcast, com minha inegável sabedoria digital, eu quero agradecer à equipe de edição, que trabalha dia e noite, noite e dia, pela nova e extremamente sexy voz nova que eles me deram. Me sinto como uma narradora de filme noir. Vale lembrar o pessoal que está ouvindo esse podcast, para acessar o www.rpgmania.com.br. O site mais radical do condado. Pensando no assunto de hoje, eu tenho várias pequenas superstições. Eu não passo por baixo de escadas, até porque eu sou digital. Não gravo em dias de número 13, e preciso comer 17 balas juquinha antes de gravar. Sei lá. Vai que, né? Beijinhos e é nóis! Olha aí! Olha ela! Gostei da voz, hein? Pô, obrigado. Uma voz... eloquente. Muito, muito mais concisa do que a mulher do Google. É isso aí. Faz Enfim, sentido, não faz? Faz todo sentido. Thiago, não adianta a gente esperar o episódio terminar pra você responder a pergunta do dia. E não adianta a gente ter um episódio sobre superstições se a gente não falar do Oriente. Japão, China... Por isso que eu tenho aqui em mãos As lendas japonesas, vamos a uma delas? Por favor. A primeira delas era a Nuri Onna, a mulher cobra. Olha. Imagine um belo dia de verão, bom, um sol dos Teletubbies. Ah, o sol dos Teletubbies, cara. Ah, Teletubbies. Eu amo. É Teletubbies. Brilhando no céu, aquela... aquela carinha, né? Poxa. Que virou uma mulher bonita, né? Uma criança bonita, tipo... Não, criança não, mulher. Não. Ela já tem 19 anos. 15 anos. Ah, é 15. Você sabia que a Sasha tem 16 anos, olha. É, mas é jogadora de vôlei e bonita, grande. Não, mas ela é alta. Deve ser a pior coisa do mundo, a Sasha, tá ligado? Como é? Eu não quero fazer inimigos, entendeu? Se a Globo fizer aquela ligação, eu tô aí. Ah, tá. Mas, entendi. Sei lá, eu acho que... cara, não deve ser. A Xuxa vendeu a alma, então... Não, mas agora ela foi pra Record e tá... ah, é verdade, tá na Record, né? Tá na Record, então pode foi falar abençoada. Mal, pode falar mal, porque a Globo ainda é nossa. É. Cara, eu acho que muito mimada e... acabou, falei. Não dá. Me xinga no Twitter. Então ela pode ser a mulher cobra? Quem? A Xuxa? Ou a Sasha? Tanto faz, diga lá. Não sei, né? Dizem que... eu tô lá na praia, não, eu quero viver essa fantasia, Thiago. Eu tô na então, praia, só tá na praia tomando brilhando. Chá gelado de pêssego enquanto anda pela praia. Parece que você sabe qual é o meu chá gelado favorito, então. Cara. Nada poderia atrapalhar o seu bom humor. Nada. Só que você vê uma bela mulher se afogando. e a sua chance de conquistar a namorada no estilo SOS Malibu. Cara, é o que eu queria na vida. Imagina, você resgata uma senhorita. Respiração boca a boca. Salvei você. Nossa, obrigado. Eu não sei fazer a voz. Só que daí eu perdi minha imaginação que eu não tenho mais história. Essa é a Malibu, cara. Pamela Anderson. Grande Pamela Anderson. Literalmente. Grande Pamela Anderson. Pra quem não sabe quem é Pamela Anderson, fique na imaginação. É grande. Muito grande. São dois. Belos melões. E são dois incríveis... é um incrível par de mãos que ela tem, cara. Belas mamas. Ou melhor, mãos, belas mãos. Aí, beleza, eu tô lá, tentando salvar ela. Você não sabe o que você acontece. Você pegaria onde? Ó. Ora, cintura, né, cara? Cintura? Mas a cintura fica perto ali da região Eu quero salvar. Eu quero salvar, não quero tomar um processo, entendeu? Entendi. Não é... eu ia falar, não é necrofilia. Olha. Mas... ela tá morta, será? É aí que a gente entra, cara. Dúvidas. Ao se aproximar dessa linda senhorita, de cabelos longos. E loiros. Ah, não sei se é loiros. Normalmente no Japão, né? É. É difícil. Mas você percebe que ela tá se mexendo de uma forma estranha, Thiago. Uma forma estranha. Que forma? Como a forma de uma cobra. Grande cobra. E você percebe que... você tá paralisado. Você não consegue mais nadar. Parabéns. Você tá sendo atacado. Corta. Parabéns. Você tá sendo atacado pela Nuri Onna. E o resto, você já sabe o que acontece. É história. História. Cara, tem uma lenda japonesa que eu gosto bastante, que é a lenda da Hanako-san. Quem é a Hanako-san? Bom, você é basicamente como eu. E a gente compartilha de várias preferências. E você sabe que toda quarta-feira eu vou pro Japão, entro numa escola do Japão e vou pro banheiro feminino. Claro, normal, pra ver as mulheres. Isso é normal. Não é normal. Não é bem normal. Normal. Isso é normal. Normal. Não é normal. É não normal. É errado. Não. Não é errado. Isso tá correto. Não me julguem. Eu gosto de fazer isso. É, os nossos queridos NPCs vão... tão... cientes. Eles sabem do que acontece, entendeu? Só que, se você é como eu, você evita também de bater na penúltima porta. Porque todo mundo sabe que a penúltima porta... quem mora na penúltima porta? Quem? Hanako-san. Olha. E se você bater, ela pode responder. Até rima, né? Ah, é tipo a multa que geme. É tipo a multa que geme do Harry Potter, né? Grande multa que geme. Cara, Hanako-san é um fantasma que tem a aparência de uma típica colegial japonesa. Cabelos pretos e longos. Longas pernas. uniforme com direito a saia, aquela saiazinha. Ah, coisa linda. Aquela camisa branca de botão. Coisa linda. Ou seja, basicamente, meu fetiche principal, né? Só falta os livros. Mas ela tá no banheiro. Ah, então vamos, ela tá fazendo... Vamos compor o cenário. Ela tá no banheiro, ela pode... Deixa a sua imaginação correr solta, tipo, sempre livre. Sempre livre? Isso aí é o quê? A imaginação, sempre livre. Ah, tá. Entendi. Se você bater na porta e ela responder, e sei lá, ah, você bateu na porta, uma garota respondeu, qual a sua ação? Você vai entrar. Lógico. Normal, isso tá vai normal. Vai perguntar quem é? Dá. Aí você entra, ela pode não gostar. Normalmente ela não gosta. Os relatos dessa lenda falam que ela te mata e te puxa pra dentro da privada. Para fazer coisas? Não, infelizmente não. Ah. É como se fosse uma sereia do esgoto. Ah. Ó, criei isso agora, cara. Assim, coisa. Improvisação. Ela parece muito a Murta que Geme mesmo. A Murta que Geme, eu não vi, assim. Eu li um pouco, mas nos livros não fala tanto. É, porque ela é vestida de colegial, a roupa do colegial do. De Hogwarts. Que não é muito gratificante. É, mas ela é uma capa e tem uma varinha. E ela também vive no banheiro. Mas ela mata as pessoas? Não, ela só assusta. Ela só é legal, né? Ela é um Gasparzinho de Hogwarts. Quase. Minha carta de Hogwarts nunca chegou, cara. Também não, tô esperando até agora. A gente já tem 20... A sua do... meu querido NPC. É tão triste, né? A sua chegou? É tão triste, né? A gente já tem, nossa, uns 20 alguma coisa anos. Nem fale, cara, uns 20 alguma coisa anos. E a gente ainda tá esperando a carta de Hogwarts, sabe? Eu tô, ansiosamente. Todo dia eu vou no carteiro e falo, ah, minha carta chegou? Não chega com coruja. Ah, é, né? É por isso. Sei. Eu tô esperando lá em casa. Eu coloquei até um alpiste. É, eu vou fazer isso. O alpiste dá certo? Não, ainda não. Eu tô tentando. É, meu querido NPC, você recebeu sua carta? Me fala o que você fez pra conseguir essa carta. Não. Tô esperando. Não, eu quero ir pra Hogwarts. Eu quero jogar quadribol. Eu quero... Quero ver essa fantasma. Eu gosto dessas coisas meio... E eu quero beber cerveja amanteigada. Dá pra saber que eu possuo a receita da cerveja amanteigada? Ah, tem? Eu tenho, tá guardado lá em casa. Pô, passa eu tô aí, guardando, cara. Eu tô guardando pra gente inaugurar o RPG Mania na Cozinha. Ah, tá vindo aí, galera. Não... É um quadro do futuro. Um quadro do futuro não muito distante. Será? É isso aí. Cerveja amanteigada, grande. Tem várias receitas do mundo... Nerdico. Do mundo nerdico que eu quero experimentar na cozinha e ver como é que é. Vamos a eles. Thiago, você alguma vez já está em casa, está na rua, está fazendo alguma coisa, você já ouviu um apito no seu ouvido? Já, várias vezes. É como se fosse aquele zumbido de cachorro. Exato. Daquele apitinho de cachorro. Uma frequência bem específica, aquele apito. Você também que está ouvindo o podcast provavelmente já ouviu. E você sabe o que isso significa no Japão? Não. Significa que o Gachadokuro está perto. Gachadokuro, Thiago. Sabe o que é o Gachadokuro? Não, não faço a mínima. É a droga de um esqueleto de 27 metros. Pô, pequenininho, né? Só 27. Tava pensando que era mais. Ele não chega nem perto do Godzilla. O Godzilla tem quantos metros? Não sei, mas é muitos. Eu sei que o tubarão tem 24 metros. Ah, então. Ele é um pouquinho maior que o do... É a única coisa que eu não esqueço. Eu gosto de medir as coisas por tubarões, entendeu? Uma coisa tem que ser metros. Ah, então dá 4 tubarões e mais uns dentes. Então. Tá bom. Que os dentes do tubarão também, né? São 530, né? São filhos. Só tem uma pessoa que tem... É, um ser que tem mais dentes que o tubarão, que é o Venom. O Venom e os Leviatãs. Também. Não esqueço dos Leviatãs. Cara, Gachadokuro. Ele é um esqueleto gigante. Canibal. Que não deve funcionar muito bem, né? Como é que ele vai comer esse... É, mas... E não é canibal, cara. Canibal é quando você come coisas da mesma espécie. Ah, então ele come osso. Ele... é verdade. Eu gosto do seu jeito de pensar, João. Gosto do seu jeito de pensar. Come ossos. Ele é mestre em stealth. Então se você está andando sozinho na rua do Japão, ele tá por perto, tá te espreitando ali. Ah, então ele é tipo um Metal Gear, né? Só que ele avisa pelo apito que você escuta no ouvido. Você escutou o apito, corre pra casa. Se você não achar abrigo a tempo... Já era. Já era. Já era. Já era. Tipo o Gollum. Calma, calma. É, tipo igual. Mel, preciosa. Eu acho que ele não fala isso, né? Quem fala isso é o Harry Potter, né? É o Harry Potter, abriu a porta da câmera secreta. Ah, é verdade. Fala aqueles S's todos pra... Língua de cobra. Parcel tongue, que eles falam. Muito bom. Thiago, eu vou... Vamos fingir que é um RPG. Por que não, né? Por que RP... não? Por que não é? Pra falar dessa última lenda japonesa. Que é uma lenda que eu acho muito legal. Você tá andando sozinho. Pelas ruas do Japão. Como todas as outras, você tem que estar sozinho. Tem que estar sozinho. Eu acho que a única coisa que você pode aprender, quando você vai no Japão, você não pode ficar sozinho. É que é difícil lá, né? Lá a população é muito grande. É muito grande, né? Então é difícil você estar sozinho. Ainda bem. Imagina, será que eu tenho vontade de levar um microfone? Que é um microfone, um alto-falante, que reproduz aqui esse barulhinho do Gachadokuro. Sabe aquela praça no Japão que é muito movimentada? Porra. Tocar pra ver quantas pessoas realmente sabem da lenda e quantas vão correr. Só pra criar o caos, que nem Loki. Você tá andando de noite pelas ruas do Japão. Você tá sozinho, tá frio. Eu gosto de frio. Também gosto. Você tá andando, você não tem rumo, você só quer passear, Thiago. E, ver, e procurar algumas cosplays. É aí que você se depara. Uma mulher alta, corpo de modelo. Ela tá de sobretudo. Olha. Será que tem alguma coisa por baixo? Você não sabe. Você não consegue ver. Você imagina. Ela é muito bonita. Só que ela tem uma máscara cirúrgica no rosto. Que é normal no Japão. Muita gente usa isso. É, pra... Por causa do, da gripe, né? A gripe e tal. Ela chega pra você. Com uma voz belíssima. Uma voz... Sexy. A voz... Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Vai te abordar. Não vai mostrar nada ainda. Mas vai chegar pra você e vai perguntar se você acha ela bonita. Você tem três escolhas. Você tem duas escolhas, na verdade. Você pode responder sim. E você pode responder não. Qual que você responde? Sim. Sim. Ela vai falar. Você me acha bonita mesmo, cara? O que você fala? Sim, tchau. Sim. Ela vai tirar a máscara pra você. Vai revelar que a face dela tá toda mutilada. E vai te perseguir com tesouras pra te cortar no meio. Olha! Você quer tentar outra escolha, Thiago? É melhor, né? É melhor. Ela vai perguntar pra você. Você me acha bonita? Ah, né? Você vai falar não. Não. Ela vai falar. De verdade? De verdade. De verdade mesmo? Ainda bem, cara. Porque isso é bem mais rápido. Quando ela escuta não, ela pega a tesoura e corta a sua cabeça fora. Pô, de qualquer maneira eu morro? De qualquer maneira. A gente não sai andando juntos, como do nada em direção ao nascer do sol? Não. É. Nascer do sol na terra do sol nascente. Ah, aí... Eu imagino que se você chegar e falar, não sei, talvez, você consiga alguma ação com ela. Ah. E dê tempo de sair correndo, mas... Essa é a pior lenda. Todo mundo dos colégios que eu visito, assim, todo mundo tem medo da... Kushisaki Ono. Kushisaki Ono, grande Kushisaki Ono. Grande mesmo. Que te mata com tesouras. E eu acho que... Mais ou menos isso, não? Todas as lendas já foram discutidas. Você tem algum adendo a falar? No... Não tem, mas... Lendas? Lendas. Existem outras lendas, mas essas são as principais. Ah, então tá. Ah! Você achou que eu ia esquecer, Thiago? O nunca que, esqueço, cara? Cara. Eu esqueço de poucas coisas na minha vida. Mas Idris Elba, Zooey Deschanel. E a pergunta do dia não é uma delas. Não! Pergunta do dia, Thiago. Não sei se qual você era a pergunta lembra. Do dia? Me você esqueci. Tem alguma superstição? Ah, eu tenho. Qual a do brinde. Brinde? Que se você não brindar, você fica 7 anos sem... Sem... Beber sem brindar, 7 anos sem transar. É isso aí. É o que falam, né? É isso aí. Mas a gente sabe que não é verdade. Isso é uma lenda, Thiago. É uma lenda que você descumpriu semana passada. Mas lembra eu... quando a gente estava formulando algumas camisetas? NPCs. NPCs. Eu posso claramente aquele falar aquele glorioso copo de mate. Eu posso de claramente... De 1,5 litro. com toda a tranquilidade do mundo falar pra vocês. Lembrando que 7 anos, a partir de semana passada, que foi no dia 19. Mas aí que tá, Thiago. Fica a maldição, até 2022. A maldição não é verdade. Porque sim, recentemente, houveram encontros que geraram... geraram resultados que contradizem a maldição. É isso aí, é isso aí. Depois do dia 19? Depois do dia 19. Há controvérsias. Há controvérsias. Mas não existe maldição, Thiago. Fique tranquilo. Sabe por que eu falo que não existe maldição? Por quê? Só para ser do contra. É isso aí. E você? É. Eu tenho. Cara, eu sou a pessoa mais preciosa que existe na face da Terra. Me diga uma. Eu, por exemplo, eu faço um caminho. Eu, por exemplo, agora, pra vir aqui gravar, eu fiz um caminho. Eu vim andando, pá, fiz um certo caminho. Quando eu for voltar pra casa, eu tenho que fazer o mesmo caminho de volta. Porque senão... Não sei o que acontece. Eu tenho medo de descobrir tudo. Eu carrego comigo um Mjornzinho, que é o martelo de Thor. Não, nada nunca é demais. E a gente vai ver no vídeo do tour pela minha carteira, que eu tenho vários amuletinhos da sorte, etc. Isso é muito bom. Tem gente que tem várias superstições, por exemplo, o técnico Kuka, do... Hoje ele tá no Shandong Luneng. Ele, por exemplo, ele tá no ônibus, tá vindo com o time. Não. Ele não deixa o ônibus fazer a ré. Se o ônibus não tiver que manobrar, ele tem que sair do ônibus... Todo mundo sai do ônibus pro cara fazer a ré sozinho. Que loucura. É pra não ir pra trás, né, cara? O Roberto Carlos também é assim. Ele não usa o marrom. Não usa o marrom. Ele também não deixa o carro fazer ré. Ele é tudo de manutenção. Pior que é isso aí, né? Eu vou começar a adotar, cara. É. Porque eu só vejo uma parada assim, pô. Dá sempre pra frente. Sempre pra frente. Nunca para trás, gente. Isso aí. Nunca. Quem anda pra trás é caranguejo. O caranguejo anda pro lado, não? Ah, é. Nem foi mal, gente. Esquece. Mas ainda assim, não é bom andar pro lado. Você vai ficar no mesmo lugar, só que posições diferentes. Mas pro lado, é. Enfim. Essa foi... Tem alguma notícia? Tem alguma coisa? Talvez. Você viu aí? Tem alguma coisa legal que você queira falar antes do... É que o... O Batman Arkham Knight, nosso querido Ju, que a gente tá esperando... Isso vai sair agora, né? Vai sair agora, sairia no dia 2. Ah, não é no dia 2 mais? De junho, agora vai ser lançado no dia 23 de junho. Eu não acredito, cara. Todo jogo que eu espero é adiado. Lembrando que o nosso Será que querido... eu tô andando muito em carros que estão dando ré? Não sei. Eu ando muito em carros jogando GTA. Sim. Então, você anda jogando muito GTA? Nossa, cara. Eu não jogo GTA ainda, mas... Por que será? Porque ainda não saiu pra gente. Por quê? Porque tem que ficar perfeito. Não, é porque ele foi adiado mesmo. Foi adiado porque não tava perfeito, entendeu? Não, porque o PC não é muito bom, né, para rodar esse não tipo é, de jogo. Não é, cara. É porque, assim, o PC é muito mais avançado que os consoles. E a gente não aceita diz a lenda, né? É uma lenda, faz parte dessa expressão. Não, não é uma lenda. É uma lenda. É pura verdade. E a gente não aceita nada que não seja perfeito. Só isso. A gente quer perfeição e a gente pode esperar pela perfeição. Nada que uns bons 3 ou 4 anos para... Não, alguns meses só. Não, alguns anos. Daqui a pouco vocês vão Ele virou um novo The Last Guardian. Você sabe da lenda do The Last Guardian? Eu tô ciente do The Last Guardian. The Last Guardian, pra quem não sabe, ele é um sucessor espiritual de Ico e Shadow of Colossus, que é considerado o maior jogo da história do PS2. É isso aí. Que você enfrentava os Colossos, o nome já fala, né? Cada colosso gigantesco. Tipo, um grande desafio. Attack on Titan. Isso daí, extremamente viciante. E em 2010, 2009 na verdade, na E3, foi anunciado The Last Guardian, que seria um sucessor espiritual, muita gente esperando. Só que até agora, nada. Nada? Muitas idas e vindas, só teve um trailer até agora, que foi o trailer de lançamento, né? Você sabe como é que é, cara. Não é fácil ter um jogo adiado. A gente quer jogar. Fica na esfera. Mas é eu tenho certeza que The Last Guardian, quando sair, vai sair... Perfeito. Quase perfeito. Perfeito é só no PC. Não. Só no PC é lenda, né? Falando em lenda, uma coisa que não é lenda e que tá sendo realidade. Você que gosta de jogar, você que gosta de passar tempo no YouTube, se prepare. Que em breve, o primeiro jogo via YouTube da RPG Mania vai estar no ar. Se chama Uma Fenda Sem Fundo. Foi uma produção do Giuseppe Garibaldi. Está ajudando a gente no processo de grande adaptação. Giuseppe. E é isso aí. Estamos caminhando. E você que gosta do Twitch também, prepare-se que vamos fazer a primeira live. E um dia aí que vamos... E não será estabelecido, você vai ver no site. Provavelmente, se você acompanha o site, você vai ver que a gente vai fazer marcar o dia a live, vai ser sensacional. A gente vai jogar qual jogo? Bloodborne. Que é tipo Dark Souls. É, o sucessor espiritual. A gente estava falando agora de sucessores espirituais. Esse é o sucessor espiritual. De Demon Souls e Dark Souls. É a trilogia do Yodel. Ó. E não vai ser fácil. Não, o nome sabemos já fala, disso. Né? Bloodborne. Eu quero ver todo mundo gritando comigo. Yeah! Em frustração. Não, dizem que é meio difícil, né? Mas... Dizem. Tem o próprio PewDiePie jogou e levou 15... Levou 15 vídeos para zerar o jogo. Normalmente eles eram 3, 4. Olha. Bloodborne é excelente. Vai criar um grande hype. A gente vai estar no Twitch. E se a gente descobrir como faz para gravar, vai estar no YouTube também. Então, a gente vê o que a gente faz. Tudo tranquilo. Só sucesso e você que quiser nos ajudar, o site está aí. Ajudem-nos. Trabalhem-nos. Abracem-nos e... Nos dê um pouquinho de porrada também, que não faz mal. É sempre bom, sempre bom. Sem cinto. Se você acha grey, opa. Ah, você vai. Aí ela pode tudo, né? Não ela tudo. Com a Mila Kunis. Não tudo, cara. Ela fazendo um... Um duet, essa live. É, um duet com a Mila Kunis. E se viesse por fora a nossa querida Azul de Chanel... E a Natalie Portman de cadeira de diretora? Agora eu tô na Kristen Dunst. É, é bonitinha. Falando em Kristen Dunst, Luisa Michelete, que tem tudo a ver. O café ainda funciona, tá? A gente pode ir no café que você quiser. Pode passar um café, passa um cafezinho. Quanto tempo as pessoas não falam isso? Passar um café pra você? Muito tempo, hein? Eu passaria um café pra Luisa Michelete. Um café pipinela. Pipinela. Como é que eu... Cara, eu tomo aquele cappuccino pronto da Três Corações. Não é propaganda, porque a gente não tá ganhando nada com isso. E eu tomo isso já tem muito tempo. Deixa isso no mercado, que eu gosto muito de cappuccino. E ele tem um canudo que é metade da caixa. Então eu tenho sempre que ficar virando a caixa pra poder tomar. Hoje de manhã, antes de eu me gravar... Se cagou tudo. Não, eu peguei o canudo, eu descobri que o canudo é retrátil. É a coisa mais legal do mundo. Eu me senti um idiota, mas o canudo é retrátil. Perfeito, cara. Três Corações, vocês estão de parabéns. Desculpe pela minha boice e por todos os e-mails nervosos que eu mandei. Que grandíssimo, eficiente, babaquice. Como é que um canudo vai ser metade da caixa? Eles ignoraram, né? Porque esse maluco mandando um negócio de e-mail. Mas tá aí, né? Um dia após o outro. Canudo retrátil. Parabéns. Por RPG Mania. Né? É, ué. Por que não? Talvez. Vamos encerrar? Tchau. Pra RPG Mania, meu nome é Juan. Meu nome é Thiago. E adeus. Não, adeus não. Tchau. Até logo. Até mais. Até breve. Lembra? Até se mais cuide. Ver. Se cuide, outra coisa que ninguém mais fala. Se cuide. Até se mais cuida, ver. Até mais ver era muito antigo, né? O pessoal, até mais ver. Até mais ver. Valeu. Hey.